Amém. Pai, Senhor, igreja, boa noite. Que responsabilidade estar aqui hoje. Eu quero, antes de tudo, também fazer um convite para os jovens. No sábado a gente tem resenha e está sendo uma maravilha. No sábado passado a gente teve uma vigília aqui, que foi bênção de Deus. E eu creio que nesse sábado Deus também tem algo grande preparado aos nossos corações. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre avivamento. E avivamento é um tema que, ao longo da minha história na igreja, sempre me toca muito. Eu gosto de olhar muito para o avivamento com um olhar histórico, eu gosto muito de história, talvez seja por isso que eu tenha feito jornalismo, porque a gente flerta ali um pouquinho. E eu gosto de olhar como que o avivamento, quando o Espírito Santo ele move o avivamento, as coisas vão se transformando na sociedade a tal ponto que isso se torna um fato notório, e isso se torna algo que as gerações vão falando, as gerações vão contando sobre isso. Assim foi com John Wesley, que nós estamos aqui seguindo esse legado, um avivamento que o Espírito Santo derramou e que mudou a história da Inglaterra. Assim foi na Rua Azusa, que até hoje é muito falado e as igrejas pentecostais têm muita base nesse avivamento. E eu creio que Deus tem grandes coisas para realizar também na nossa cidade, também no nosso país. E o avivamento é algo que Deus traz à vida novamente. Então, eu quero pensar com você no macro, mas também no micro. Às vezes é um avivamento que você precisa na sua família, no seu trabalho. Não sei aonde você precisa que Deus traga vida novamente, que Deus faça algo novo novamente, mas eu quero pensar com você no macro, nessa questão de ser algo que impacta as nações, mas também pensar no avivamento pessoal, naquele avivamento que vai impactar a sua família, vai impactar o lugar onde você está. E é uma revolução que não é como a Revolução Francesa, por exemplo, que é uma revolução sangrenta, uma revolução de morte. Na Revolução de Jesus não é dessa forma. Na Revolução de Jesus é porque a história muda. A história estava indo por um trilho, mas Jesus vem, ele intervém na história, ele muda a história. E é nessa ótica que, então, eu quero conversar com você hoje. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá no livro de Abacuque, no capítulo 3, no versículo 2. Abacuque, capítulo 3, no versículo 2. Eu vou ler em duas versões. Primeiro na Revista e Corrigida, que eu acho que é a que a gente mais conhece, e depois na Nova Versão Internacional. Diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da tua misericórdia. E na NVI, Senhor, ouvi falar da tua fama, tremi diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras, faz com que sejam conhecidas no nosso tempo. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. E para a gente começar, eu quero primeiro falar por que eu li essas duas versões, porque eu acho que a gente, olhando e observando essas duas versões, a gente consegue perceber um pouquinho mais do que o texto ele quer falar para a gente. O avivamento é exatamente isso, é Deus fazendo algo novo e fazendo de novo. É fazer, realizando as obras maravilhosas que ele fez no passado, na nossa época, na nossa geração, no nosso momento. E a gente, então, também tem que olhar um pouquinho para o contexto que tudo isso estava acontecendo. O livro de Abacuque, a gente não tem muitas referências sobre exatas sobre o tempo em que ele foi escrito, mas por aquilo que ele profetiza e por aquilo que é falado, os estudiosos então colocam ele ali no final do reinado do rei Josias, ou então depois do reinado do rei Josias, já iniciando uma outra era, porque o rei Josias ele assume e ele é um dos últimos reis de Judá que ainda segue os caminhos do Senhor, que ainda segue aquilo que Deus tinha planejado para o povo de Judá e para o povo de Israel. Depois, todos os outros reis que vêm, eles começam a se afastar do Senhor. E todo o povo começa junto, porque a liderança está dando aquele exemplo, então o povo começa junto. E começa também a se afastar do Senhor. Então, Abacuque, ele está no meio de um contexto em que ele está vivendo as consequências do pecado na sociedade. Ele fala da injustiça, ele fala da violência, ele fala de uma corrupção moral e espiritual na sua época. É um tempo muito difícil, é um tempo em que as pessoas estão se afastando de Deus, as pessoas estão se esquecendo de Deus. E no meio desse livro, no meio de toda essa tragédia, Deus também anuncia que o juízo dele virá sobre Judá, e Judá será levado, então, cativo, pela Babilônia. E é no meio disso que Abacuque está. Um cenário totalmente de devastação, um cenário totalmente desfavorável, mas é no meio disso que ele entende que Deus pode realizar grandes obras. O nosso cenário, a nossa condição atual, não determina aquilo que Deus pode fazer. É Deus quem determina como ele faz, porque é o Senhor que detém o poder da história. É o Senhor quem é o dono da nossa história, quem é o dono da nossa vida. E um ponto importante também para a gente observar é que nós não podemos gerar avivamento. Nós não temos esse poder. O avivamento é uma obra do Espírito. Mas nós podemos clamar e podemos nos posicionar, como Abacuque fez, clamou e se posicionou diante de Deus, clamando para que Deus realizasse novamente as obras maravilhosas que ele fez no passado. Nós também podemos fazer isso. Diante de todo o nosso contexto, diante de todo o nosso cenário, nós podemos chegar ao Senhor e pedir com que ele faça novamente. E aí eu quero refletir com você sobre alguns pontos que a gente então consegue observar nesse contexto do livro de Abacuque. O primeiro dele é que nós não podemos nos conformar com a nossa realidade. Ele já abre o livro lá no capítulo 1, no versículo 2, falando: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça? Por que toleras a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há lutas e o conflito se levanta. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é pervertida. Então, ele está aqui resumindo para Deus, apresentando para Deus todo esse contexto que a gente falou no início. Uma época difícil, um contexto difícil, uma época de corrupção, uma época de violência, uma época de injustiça. Mas ele apresenta a Deus. Essa é a diferença. Não tem nada errado em você apresentar as suas queixas para o seu líder de célula, para o seu pastor. Na verdade, a Bíblia até nos incentiva a fazer isso, né? Já que eles podem nos aconselhar, já que eles podem orar conosco, já que eles podem nos ajudar nisso. Mas não deixe de apresentar as suas queixas a Deus. Chegue diante de Deus com a sua situação atual e mostre para ele: Senhor, a situação é essa. Eu preciso que o Senhor mude essa situação. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. Você tem liberdade para se chegar a Deus. Você tem liberdade para se chegar a ele. E a gente vê, então, que o primeiro ponto para pessoas que buscam por um avivamento, que buscam por uma transformação na sua sociedade, na sua realidade, é que elas não se conformam. E a gente consegue olhar isso ao longo da história, como a gente citou aqui no início, os outros dois avivamentos também, de John Wesley e da Rua Azusa, começando por John Wesley. Ele viveu no século XVIII na Inglaterra, também em contexto difícil, em que as pessoas estavam entregues ao vício da bebida, em que as pessoas trabalhavam tanto que já não tinham mais tempo para nada, em que as pessoas estavam sobrevivendo com muito pouco, a educação não era valorizada, então as pessoas também eram analfabetas, era uma situação, um contexto social muito difícil. Mas quando o coração dele é aquecido pela chama do Espírito Santo, ele começa a enxergar aqueles que estão ao redor dele e ele começa a falar: isso não está certo, não é isso que Deus planejou, não é isso que Deus quer para esse povo. Eu preciso fazer alguma coisa. Como você enxerga a situação ao seu redor? Talvez com um olhar já de desânimo, talvez você já desistiu. Não desista, não desista, mas entenda que o plano de Deus é para que essa situação ela mude. Talvez você está orando pela conversão de alguém na sua família, pela conversão de um filho seu. Não desista, não se conforme com essa realidade, mas entenda que Deus ele tem grandes planos para fazer na sua família. Não se conforme com a realidade do mundo. É como diz em Romanos 12, a gente não se amoldar ao padrão do mundo, não se conformar ao padrão do mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E Wesley, então, ele começa a observar tudo isso e começa, então, a sair pregando para as pessoas fora da igreja, dentro da igreja. E aí acontece até que ele tem que pregar mais fora, mas ele não deixa de pregar e não deixa de fazer aquilo que estava ao alcance dele. E a gente vê ao longo da história que ele começa então a ter referências de medicina, ter referências de vários outros campos fora da religião, porque ele entende que o ser humano é um todo. Então, se ele não se conforma com aquela sociedade do jeito que estava, ele não podia só olhar para o ser humano e falar que Deus te abençoe, mas ele precisava também ter uma ação para que eles entendessem o amor de Deus por eles, para que eles entendessem o propósito de Deus para eles. Então, ele faz toda uma mudança, e alguns historiadores dizem que ele evitou uma revolução sangrenta na Inglaterra, porque as coisas do jeito que estavam naquele país, ela provavelmente caminharia, por exemplo, para o que foi a Revolução Francesa, que é a morte, as pessoas sendo decapitadas em praça pública. Mas John Wesley consegue evitar isso na Inglaterra, segundo alguns historiadores, e não ele, mas o poder do Espírito Santo que está nele, porque ele se posiciona. E ele não era diferente da gente, ele era humano igual nós. Não era ninguém, nenhum semideus, nada. Não, ele era humano, igual eu e você. A diferença foi o posicionamento. Ele não se conformou com aquela realidade, então ele se posicionou. Grandes coisas podem acontecer quando a igreja do Senhor se posiciona. Nós carregamos esse legado. Nós temos isso na nossa história, no nosso DNA. A gente precisa se posicionar como igreja do Senhor nesse tempo. E o outro avivamento é o avivamento da Rua Azusa, no século XX, nos Estados Unidos, liderado por William Seymour. Ele era um pregador afro-americano e ele não se conforma com a forma que a sociedade tratava as pessoas. Era uma época de segregação racial. Então, os negros ficavam com os negros, os brancos ficavam com os brancos. Não tinha essa... Não, cada um no seu lado. Ele não se conforma com isso, porque no reino de Deus todos nós somos iguais. Não tem divisão no reino de Deus. E ele, então, começa também a se posicionar, ele começa a clamar, e o Espírito Santo começa a gerar algo no coração dele. Eu estava lendo um livro falando disso, e ele falando sobre como que o Espírito Santo movia ele para a oração. Ele acordava de madrugada, em prantos, muitas das vezes, com vontade de orar, com vontade de buscar a Deus. O Espírito Santo, então, começa a gerar isso no coração dele, até então que o Espírito Santo faz a obra, uma reunião, e o poder do Espírito é derramado. E pessoas que passavam do lado de fora, ouvindo aquela pregação, se arrependiam dos seus pecados. E o grande legado que traz é que aquela segregação que tinha, negros de um lado, brancos de um outro, todos adoravam o mesmo Deus como um único povo. Todos estavam adorando a Deus, juntos, unidos, como um único corpo, corpo de Cristo, onde não há separação, onde não há divisão. E dali começam, então, a surgir também missionários que vão para fora e começam a pregar a palavra em outros países e começam a levar essa chama do avivamento, porque ele se posicionou. Também não era diferente de mim e de você. Não era diferente. Mas era alguém que decidiu se posicionar. Quando nós nos posicionamos e não nos conformamos com a nossa realidade, Deus vai fazer grandes coisas. Abacuque também intercede pelo povo. Ele, apesar de Deus vir falando que vai fazer juízo com o povo através dos babilônios, Abacuque ele se posiciona e ele entende que ele precisa estar ali orando pelo povo. Às vezes a gente começa a ver as coisas ao nosso redor e começa a deixar para lá, como se fosse nada. Mas o que Deus está nos chamando é para a gente realmente começar a orar por isso, orar por essa situação, colocar isso diante de Deus. E chegar diante de Deus. E aí ele fala que ele vai se colocar na torre de vigia, ou então no posto de sentinela na NVI, e tomarei posição sobre o baluarte, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. É um posicionamento. Ele está dizendo ao Senhor que ali ele está aguardando a sua resposta. Precisamos nos posicionar, entendendo que a nossa mudança, a mudança que a gente precisa, não vem do nosso coração, não vem da nossa mente, não vem da nossa sabedoria, não vem do nosso conhecimento, vem de Deus. Então a gente precisa aguardar a resposta, é de Deus, porque é Ele quem vai dar a resposta que nós precisamos. Então a gente sobe para a torre de vigia e espera a resposta de Deus. Não adianta a gente tentar pelo nosso braço, não adianta a gente tentar por aquilo que a gente acha que sabe, mas a gente deve tentar debaixo da palavra do Senhor, debaixo daquilo que Ele tem para nós. E o segundo ponto é exatamente esse. Precisamos deixar que a palavra nos mova. Abacuque, então, ele ouve a fama do Senhor, ou então, né, como diz na revista Corrigida, ouvi a tua palavra e temi. Nós sabemos aquilo que Deus faz através da sua palavra, através da Bíblia. Já está aqui revelado para a gente. Já está aqui. Então, nós temos que ter esse amor pela palavra, esse amor pela leitura da Bíblia, porque é aqui que a gente vai reconhecer o caráter de Deus. É aqui que nós vamos conseguir conhecer quem Deus é. É aqui que nós vamos saber aquilo que Ele tem para nós. E é aqui que a gente vai conhecer as grandes obras dEle e saber que as obras que Ele fez no passado, Ele pode fazer hoje. Se você está diante de uma situação difícil, quando nós olhamos para a palavra, nós entendemos que, assim como Ele abriu o mar vermelho, Ele pode realizar algo impossível na sua vida. E, às vezes, Ele também não vai realizar aquilo da forma como a gente quer, mas, assim como Ele foi com Jó, Ele vai ser com a gente. Assim como Ele disse para Paulo, a minha graça te basta, e fortaleceu Paulo no meio daquela dificuldade dele, que ele orava para que fosse tirado o espinho da carne, Ele pode fazer conosco. Mas como que a gente vai ter essa certeza? Como que a gente vai saber isso? Quando a gente tiver amor e ler a palavra. Não tem outro caminho. É assim que a gente conhece o caráter de Deus. É assim que nós sabemos quem Deus é. Abacuque, então, diante da palavra, ele tem um posicionamento. E um posicionamento de temor, que não é medo, mas é reverência. Reverência ao Senhor, reconhecendo a grandeza dEle. Assim também deve ser o nosso coração. Diante da palavra, a gente precisa ter um posicionamento de mudança, de temor, de reconhecer a grandeza de Deus, de reconhecer aquilo que Deus está fazendo. E toda vez que eu leio esse versículo, eu lembro de uma outra passagem, e que aí é o que a gente até falou no início, né? Rei Josias, talvez, Abacuque viveu ali, talvez, o final do período dele, ou então logo depois. E o rei Josias, a história dele também é muito interessante. Ele assume o trono de Judá com 8 anos apenas. E também numa situação ainda muito complicada, porque quando você lê o livro de Reis, você vai vendo, né? Esse rei fazia o que era correto aos olhos do Senhor, aí depois vem 5 que não fazia. É mais ou menos uma proporção meio que o povo estava muito desviado daquilo que Deus queria. E Judá, então, ele assume nesse tempo, mas ele encontra, as pessoas encontram o livro da lei no templo. E quando ele ouve a palavra do livro, ele se posiciona, ele rasga as vestes e ele entende que o povo precisava de uma mudança. Diante da palavra, a gente precisa ter uma resposta de mudança. E aí ele começa a fazer reformas, reforma a adoração, retira os ídolos, volta ao seu Senhor, renova a aliança com o Senhor. O povo tinha esquecido até de celebrar a Páscoa, que era uma aliança que eles tinham feito com o Senhor para lembrar aquilo que Deus fez, para lembrar como que Deus os tirou do Egito. Eles tinham esquecido disso. E Josias, então, ele recupera isso diante daquilo que ele ouviu na palavra. Ele entende, está tudo errado, eu preciso fazer algo novo. Diante da palavra, a gente precisa ter um posicionamento. Não adianta a gente ter um movimento de grandes estádios cheios, de cultos lotados, se a gente não vive aquilo que a gente ouviu no domingo na segunda-feira. É muito bom a gente ver estádios lotados, cultos lotados, mas o que está mudando? O que está transformando? O que as pessoas estão vendo de nós como igreja? O que as pessoas estão vendo da igreja de Cristo? Josias, diante da palavra, ele entende que a vida dele não podia continuar a mesma e que o reino não podia continuar o mesmo. Então, ele toma decisões, por muitas vezes, para outros até pesadas demais, mas ele entende que ele precisava voltar para o trilho da palavra. Ele precisava colocar as coisas no lugar novamente, conforme a palavra colocava. Ele entende que ele não poderia continuar daquela forma. E quando Abacuque ora pelo avivamento da obra, é por um renovo, para Deus realizar de novo. E a palavra usada aqui também para a obra enfatiza não apenas as ações visíveis de Deus, mas também a sua atividade contínua e intencional. A partir do que foi revelado na palavra, Abacuque consegue entender que Deus é poderoso para agir, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis, pois Ele é o Senhor da história. Quando Deus, então, fala com ele, olha, eu estou trazendo os babilônios, e ele começa a pensar, mas Deus, aquela nação... E aí Deus mostra para ele, e lembrando a ele tudo aquilo que foi feito na palavra, que ele detém o poder da história. Não são os reis poderosos, não são os presidentes, não são os pastores. O Senhor detém o poder da história. Assim como ele tinha feito com o Egito, ele podia fazer novamente. Assim como ele tinha livrado Moisés em tantas guerras, Josué em tantas guerras, ele podia fazer novamente. Então, a obra do Senhor, ela é contínua, sabe? Ela não parou no tempo, ela não foi só para o passado, ela é agora. Ela está acontecendo agora, ela pode acontecer na sua vida agora, ela pode acontecer na minha vida agora, porque ela é contínua, ela não para. E Abacuque, então, ele entende isso, já que o Senhor é o Senhor da história, então ele intervém na história e a obra dele continua. E o terceiro ponto... Precisamos reconhecer a grandeza de Deus. No capítulo 3, Abacuque diz, Deus veio de Tamã, o santo veio do Monte Parã. A sua glória cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra. A sua glória cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra. Ele é o Senhor. Quando nós nos achegamos a Ele, nós precisamos entender essa grandeza dEle. Nós precisamos entender que a glória é dEle, que o poder é dEle. Se Deus derramar um grande avivamento sobre nós, e eu creio assim, e nós começarmos a ver grandes coisas acontecendo, que a gente entenda que a grandeza e o poder é dEle. A glória é dEle. Não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com a gente. É Ele, é Ele, é Ele. Se há uma cura, é Ele quem fez. Se há libertação, é Ele quem libertou. Não tem nada a ver com a gente. Não é sobre nós. Não é sobre aquilo que a gente acha que a gente sabe, ou que a gente acha que a gente consegue fazer. Não é pela força do nosso braço, mas é por aquilo que Ele faz. Hoje as pessoas querem reconhecimento. Você vê nas redes sociais o quanto que as pessoas tentam ter uma imagem de uma vida perfeita, tentam ter uma imagem das coisas muito no seu lugar para ter o reconhecimento, para falar, olha, sou eu que faço, eu consigo, eu que... E muitas vezes essas coisas começam a entrar na igreja sem a gente perceber. A gente começa a achar que... Ah, aconteceu porque eu estava no culto. Ah, aconteceu porque eu orei. Ah, aconteceu porque era eu que estava ministrando no louvor. Não, é sobre o Senhor. Aqui o único que merece reconhecimento é o Senhor. A glória é apenas dEle, porque Ele é o dono de tudo. Ele é o dono dessa igreja, Ele é o dono dessa cidade, Ele é o dono da história. A glória é dEle, a grandeza é dEle, o poder é dEle. E Abacuque também consegue reconhecer a grandeza de Deus diante das situações adversas. E eu te convido a voltar lá no capítulo 3 e agora no versículo 17. Capítulo 3 de Abacuque, no versículo 17. Diz assim, mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei o Deus, o Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo e faz-me andar nos meus lugares altos. A gente tem uma brincadeira na célula que a gente fala que às vezes as pessoas vivem achando que é a teologia da Xuxa. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Então, começam a achar que Deus, ele é um servo. Então, não, se eu quero, Deus já me dá, eu tenho fé, eu creio. Mas Abacuque, quando ele reconhece a grandeza de Deus, e reconhecendo que Deus, ele é o Senhor da história, ele reconhece também que, às vezes, as coisas não vão sair como a gente planejou. Que, às vezes, Deus vai nos levar por alguns caminhos que a gente não vai entender muito bem. Que nem sempre ele vai fazer as coisas do jeito que a gente quer. Mas ainda assim, a nossa confiança pode estar nele. Ainda assim, a nossa alegria pode estar nele. A nossa esperança, o nosso coração pode ser colocado aos pés dele, porque ele não perde o controle. Então, ainda que falte o básico, ainda que as coisas não estejam da forma como ele planejou, ainda que realmente o povo de Israel e Judá se desvie ainda mais da aliança do Senhor, ainda que eles não voltem ao Senhor e que realmente venha o juízo de Deus sobre a nação, Abacuque, ele reconhece que ele pode se alegrar no Senhor e ele pode confiar em Deus, porque Deus não perdeu o controle da história e o justo vive pela fé. Essa deve ser a nossa confiança. Então, se às vezes o avivamento também nos levar para alguns caminhos que a gente não vai entender muito bem e não seja da forma como a gente esperava, a gente pode confiar em Deus. Nesses últimos dias também a gente sabe que a perseguição vai aumentar e tem aumentado, mas a gente pode confiar em Deus. A gente pode se alegrar no Senhor, porque Ele detém o poder de toda a história. Em tempos de crise, podemos confiar no poder de Deus e na sua graça para nos direcionar.